Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. É sempre assim, nesta hora, nesta madrugada, sessões de audio-hipnose em transe aqui na Radar. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano, na segunda e última e meia hora, vem o Ricardo Carvalho. Começamos com o disco Day Has Ended. Dois responsáveis, o norte-americano Aaron Martin, um mago de múltiplos instrumentos acústicos, e também o berlinense Christoph Berg. Quatro temas para cada um. Começa o entranze de hoje com Night Never Came, por Aaron Martin. Boa noite, bem-vindos. primeiras três deste Em Transe, nesta meia hora inicial. Aaron Martin com Christoph Berg, destaque para o disco Day Has Ended, a música mais espartana de Aaron Martin, a abrir com Night Never Came. Depois, a acústica ainda como protagonista, Christoph Berg, um som mais denso, mais cheio. Escutamos Today Has Been Alright. E ainda em fundo, vamos na primeira metade da parte número 5, um dos temas de Nebulous Sequences, último disco para Akobun, o alter ego do músico japonês de Kyoto. Chama-se Takahiro Yorifuji. minutos finais destes 30 primeiros para o Entrance, depois de Akobun, lembramos a música de Library Tapes, é o alter ego de David Vingren, um sueco, em Sketches, Outtakes and Rarities, um conjunto de temas muito curtos, às vezes ao piano, como Utdrag und Duvalis Oga, e terminamos com um extraordinário tema, longo, muito hipnótico, chama-se Aether. Vem dentro de Erebus, um disco que junta BV Dub, um DJ e produtor californiano chamado Brock Van Vey, e Lush Hill, o canadiano Scott Morgan. Agora, damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Começamos esta segunda parte de Em Transe com Daniel Bjarnason, um compositor de formação clássica que estudou composição e condução em Reykjavik e Friburgo. No entanto, a sua versatilidade levou a colaborações fora do espectro clássico tradicional, nomeadamente com o australiano Ben Frost, através de Music for Solaris, um trabalho para orquestra, piano preparado e eletrónica, bem como através dos seus arranjos de cordas para o novo Kveikur de Sigur Rós. Overlight Earth, lançado pela Bedroom Community de Valgeir Sigurdsson, é um trabalho inspirado na escola nova-iorquina de pintores, particularmente por duas telas, Number 9 Dark Overlight de Mark Rothko e Number 1 1949 de Jackson Pollock. Agora destaque para mais um capítulo da parceria entre Graham Lampkin e Jason Leskalit, dois músicos apaixonados por aquilo a que podemos ler no site da sua editora, a Erstwhile Records, como sendo uma combinação entre a Audio Vérité e a Musique Concrète. Fiquemos então com o álbum Photographs. Loss to me is losing someone very close to you, and I lost both my grandparents by the time I was 25. Loss itself is being somewhere you don't know where you are, to me. And I continually feel like that, constantly, all the time, every day. I know where I am in the world, but the same day I still do feel lost. Everything's new, everything's different. Everything changes. But lost in all variety is a feeling. You feel lost, like I feel lost. A segunda parte de Em Trance, a começar com o compositor islandês Daniel Bjarnason, ainda com Graham Lemkin e Jason Lescalit e Photographs, uma viagem por entre eletrónica e loops de fita até ao passado e origens dos dois músicos, visitando os locais de nascença de ambos e dando novo sentido ao papel da herança individual e coletiva. Photographs pretende ainda reavaliar o papel dos aspectos geográficos e sociais na formação da memória. Ainda espaço nesta emissão de Em Trance para uma curiosa experiência, embora não totalmente nova. Ouvimos aqui um dos vencedores de um concurso lançado por Olafur Arnalds para a remistura de um dos temas do seu álbum For Now I Am Winter. Assim, Pascal Langange, de Montpellier, foi um dos quatro vencedores que, para além de um prémio de $500, foi alvo de um destaque exclusivo no Spotify. Depois ainda a colaboração entre o antigo membro dos Wire, Bruce Gilbert, e a dupla Beaconsfield Artworks, também conhecida e aqui creditada como BAW. O trabalho, intitulado Diluvial, é inspirado por fortes preocupações ambientais, em que o objetivo é criar uma imagem sonora do mundo antes, durante e depois uma cheia massiva. E terminamos numa nota cor-de-rosa. Embora resumir o trabalho de James McVinney ao facto de ter sido organista no casamento entre William de Windsor e Kate Middleton seja extremamente redutor. De facto, Jason McVinney foi organista assistente na Capela de Westminster entre 2008 e 2011, daí talvez lhe tenha calhado a tarefa de musicar tamanho evento. Contudo, o seu trabalho é vasto e toca áreas mais populares da música, como demonstram as suas colaborações com intérpretes como Beth Orton, Sam Amidon ou Sufjan Stevens. O seu mais recente trabalho, Cycles, é lançado também pela Bedroom Community, de Valgeir Sigurdsson, e inclui música composta pelo igualmente jovem compositor americano Nico Muli. E é assim que terminamos mais uma emissão de Em Trance. Já sabem, alimentos e podcasts a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir estas informações pelas redes sociais através de facebook.com/radiotrance. Voltamos então na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Muito boa noite.